ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 29 de maio, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vocês vão cansar de ouvir, na verdade, porque já está sendo tratado em todo canto já há algum tempo, mas o Tema Livre vem passando ao largo dessa questão, porque ela é muito polêmica, vem suscitando muita discussão, que é a Copa do Mundo. Mas não há como a gente escapar, o calendário avança, já começou a chegar gente para a Copa do Mundo, já tem até delegação, né? Chegou a primeira delegação já ao Brasil, já tem um movimento, não vai ter Copa, aquele movimento que já existia, não vai ter Copa, vai ter outro movimento do hashtag que é vai ter Copa. Tem o pessoal que diz, me interessa a Copa, o outro já está, eu já estou no quintal, na cozinha, já passei da Copa. Em resumo, vem aí a Copa do Mundo e ontem mesmo, aliás, anteontem em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff jantando com empresários, entre outras coisas que ela falou, ela estava bem inspirada nessa noite, ela disse que era comum, era normal a economia não crescer como se esperava em ano eleitoral, citou como exemplo até a reeleição do Obama nos Estados Unidos, sem fazer nenhuma correlação, mas é interessante essa lembrança. Falou do programa Mais Médicos e na sobremesa pediu para que todos torcessem pelo Brasil na Copa do Mundo, o que é um sinal de que o país está realmente engajado nessa competição. Nós estamos aqui no estúdio com o professor de Direito do Consumidor da Faculdade Mackenzie aqui no Rio, Marco Antônio Costa, e com Giovanni Falcão, que é gestor de carreiras e comunicação da empresa chamada Top Quality, que é uma empresa que cuida alta qualidade, qualidade do topo da qualidade, que cuida exatamente de RH. E nós vamos conversar com os dois. Estava prevista também a participação do Caio Lima, que é do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, mas ele não deve ter chegado por problemas de mobilidade urbana, que é um dos problemas que nós vamos enfrentar na Copa do Mundo. Eu não sei, o Marco Antônio, vou começar com você, não sei se isso entra na esfera das relações de consumo, essa questão de mobilidade urbana. Eu sei que é hospedagem, sim, ingresso e restaurantes e tal, essa coisa. Mas também essa relação, essa coisa de transporte, de você se atrasar para o jogo porque não tem trem na hora. Como é que é? Bom dia. Bom dia, antes de tudo, Luiz Augusto Golo. Um prazer estar aqui participando. A mobilidade é uma das pedras de toque que seria de Copa do Mundo, de Olimpíadas, e nós estamos passando por esse transtorno, né? Todo mundo chega atrasado. E, de qualquer forma, nós temos, sim, envolvido aí uma relação de consumo que a pessoa prejudicada nesse serviço, chegar atrasado ou perder um evento por conta exatamente de transtorno no trânsito, de uma mobilidade, pode gerar sim um direito do consumidor e exigir uma indenização, uma reparação daquele dano que sofreu. E a cidade cada vez mais propensa a isso. Como é que fica essa situação, por exemplo, de que muita gente vem falando e que, na verdade, o Estado está entregando a chave da cidade, é a chave do país, a FIFA, que é a dona do evento e também dona de todas as relações de consumo que envolvem o evento e, em resumo, tudo que gira em torno de Copa do Mundo. Como é que é essa história? Isso é extremamente controvertido, porque existe a lei geral da Copa. A gestão do futebol, a gestão da Copa do Mundo, a forma de como se dará a competição, isso é cargo da FIFA, isso é cargo da FIFA, isso ninguém contesta. A questão toda é até que ponto essa lei geral da Copa pode influenciar nas nossas relações jurídicas do ordenamento jurídico interno. E isso não pode influenciar. Quer dizer, a minha relação de consumo, ao que está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a lei geral da Copa não pode afastar. Você não pode ter um momento agora, as leis, né, do país não vão ser aplicadas durante esse período. Isso não é o correto. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, né? Não. É isso que está previsto, né? Estão previstos, por exemplo, a Lei Geral da Copa prevê que a discussão quanto ao evento da Copa atrás, essa situação toda, não pode ser discutida, a FIFA não teria responsabilidade, quer dizer, retirar a responsabilidade daquele gestor, do organizador do evento. Mas isso não impede que os outros corresponsáveis sejam chamados. A responsabilidade. A responsabilidade pelo fato. Quer dizer, uhum. Se o país permitiu, isentou aquele gestor maior de responsabilidade, não impede que os outros que são solidários a ele também venham responder pela falha nesse serviço, nessa prestação. Quer dizer, no caso específico assim, de uma reclamação contra a FIFA, como a FIFA até uma entidade internacional, não sei se o fórum seria aqui ou seria a Suíça, que é a sede da FIFA, pode a CBF ser acionada como uma responsável sucessora ou sócia da FIFA nessa realização? Em tese, juridicamente, ela é solidária à FIFA. Solidária à FIFA no território nacional. O contrato já poderia, a indenização teria que ocorrer em solo nacional, já que o evento se deu aqui em solo nacional, independente de lá. E nesse caso específico, por exemplo, da CBF, ela tem que funcionar como solidária à FIFA, já que ela é uma gestora, mesmo que subsidiária, que seja por conta da Lei Geral da Copa, mas ela é responsável e o fato ocorrido no solo brasileiro tem que ser julgado aqui em solo brasileiro, claro, pelo contrato rompido é aqui. Aliás, isso, senão a gente vai acabar com aquela. Naquele tempo em que os ingleses cometiam crimes aqui e eram julgados pela lei britânica. Só podiam ser julgados lá na Inglaterra por crimes cometidos aqui. Não está muito longe, não, mas tá de qualquer maneira. Né? Bom, isso aí foi só para a gente quebrar o gelo aqui com o Marco Antônio, que é o professor de Direito do Consumidor da Mackenzie aqui no Rio. Eu vou passar para o Giovanni agora. Giovanni, uma das coisas. Giovanni Falcão é gestor de carreiras. Então, ele trabalha muito na área de recursos humanos, e RH e gestão de pessoas. E, Giovanni, uma coisa que preocupa muito, a gente tem ouvido muita bobagem, né, em torno da Copa do Mundo. Ah, como é que vai ser? O guarda não fala inglês. Ah, porque o turista, o PM, o guarda municipal não sabe nem a rua. Ali em Copacabana, você pergunta a ele, ele não sabe porque ele mora na Baixada, não conhece aquilo ali. Então você imagina quando chegar a Copa, como diz o pessoal, imagina quando chegar a Copa. Agora, essa questão é uma questão curiosa, porque o Arthur Chechel, escreveu uma crônica na revista do Domingo do Globo um tempo atrás, e dizendo que ele acompanhou já várias Copas, diversas Copas, 8 ou 9 Copas do Mundo, em vários países, evidentemente. E ele disse que é comum acontecer esse tipo de situação que está se prevendo acontecer aqui. Ele diz, você não imaginava, por exemplo, que na Coreia você fosse pegar um táxi e o motorista fosse falar inglês fluente, você andava com o cartão do hotel onde você estava hospedado, com o folheto, com o guia turístico, ou com qualquer coisa na mão que mostrasse para o cara onde é que você estava, e você esperava que ele levasse você ao seu destino sem ficar dando volta para o Seul. E isso é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Como é que você acha que nós estamos preparados nessa questão de recursos humanos para um evento dessa magnitude? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Realmente, o Brasil hoje está tentando correr atrás de uma deficiência que já vem há tempo, isso, né? A gente está com um problema muito grande na educação de base e agora, frente a essas atividades que estão acontecendo no país, né? Principalmente agora aqui, a gente tem que tentar mobilizar aí, criar uma forma de tentar ajudar e não fazer feio perante as outras pessoas, né? Há tempo a gente já vê que o governo começou a dar incentivo para algumas empresas fazerem parcerias com instituições de cursos que pudessem capacitar não só os seus funcionários, mas que dessem incentivo principalmente para que outras pessoas se inscrevessem. Pontualmente essa questão dos taxistas, então a gente tem o Sistema S, que é o Senac, que começou a trabalhar essa questão de dar cursos, né, de outros idiomas para que eles aprendessem um pouco, pelo menos as palavras mais usuais, básicas, né, para esse atendimento. É claro que a gente não vai conseguir atender num grau de eficiência muito grande. Mas existem aqueles outros artifícios, como você mesmo diz, né? A gente vai para outro país e espera que ao menos aquela pessoa entenda que com um bilhete, um voucher, ele vai te levar àquela situação. O que há mais de preocupante nesse momento para se trabalhar são essas questões internas com relação à infraestrutura de mobilidade, né? Transporte, saúde, será que isso vai atender? isso também tem de se preocupar, porque isso é um agravante que tem no nosso país. É, né? Agora, essa questão da saúde é uma questão eventual. Não é uma coisa que você tenha que se preocupar num evento esportivo. Uhum. Né? Espera-se que as pessoas não acorram em massa aos postos de saúde e aos hospitais públicos. Você pode ter casos, eventualmente terá casos de atendimento médico até de emergência e tudo, mas serão mais esses casos específicos, né? A gente espera que seja só de intoxicação, né? O pessoal estranha a comida, pimenta, essas coisas, mas mesmo assim, se já houve Copa na Ásia e não houve muito problema, aqui também deve passar batido. Agora, saindo um pouco dessa questão, eu vou fugir dessa questão propositadamente, porque eu quero provocar essa conversa num âmbito mais amplo, mais aberto. Nós estamos esperando, e já estão acontecendo, muitas manifestações nas ruas, muita insatisfação. Há uma insatisfação e uma demanda social, uma agenda social represada há muito tempo. Nós tivemos o exemplo disso quando as passagens de ônibus aumentaram 20 centavos no meio do ano passado, em junho do ano passado, vai fazer um ano agora, e houve aquela manifestação, várias manifestações, aquela movimentação grande, gigantesca no país inteiro. Já está programada a manifestação gigantesca do primeiro aniversário dessa grande passeata de junho passado. Da mesma forma, já pipocam as greves e as paralisações aqui e ali, e fala-se numa greve geral. Em resumo, eu me lembro que na França, em 98, na véspera da Copa do Mundo, os aeroviários entraram em greve. E o pessoal disse, ninguém fez nenhum escândalo, foi lá e resolveu o problema logo, vamos resolver logo isso, porque não pode ter interrupção do serviço. Aqui, todo mundo começa a acusar, são os oportunistas, é óbvio, tem que ser, né? Se não for essa oportunidade, como é que vai ser? Quando é que vai ser? Como é que vocês veem isso aí? Vai um aí e fala, eu não vou ficar dirigindo vocês. Bem, eu vejo com naturalidade, foi o que você falou, greve é uma forma de pressão. Então você tem que aproveitar aquele momento da pressão. Manifestação popular é normal. Nós estamos passando por um período no país próximo de eleições, próximo de... e que o que a população vai vendo é que muitas vezes isso não reverte imediatamente em benefício para elas. Então, e isso você vai buscando sempre um acréscimo. Nós não podemos negar que o transporte público é um horror. Então, quer dizer, um aumento, e como o movimento na época falava, não é pelos 20 centavos, é evidente que não é pelos 20 centavos, é porque a gente quer se deslocar adequadamente, com dignidade. E nada melhor do que chegando e vendo obras sendo realizadas pela cidade. E isso sem um retorno, sem uma perspectiva de um retorno adequado para a população. Então, nada mais lógico do que um movimento. E não é uma exclusividade do Brasil, como você bem lembrou. Isso é a oportunidade, é um momento de pressão adequada de chamar a atenção. Ó, nós temos esse problema aqui que tem que ser resolvido. Não vai ser resolvido no momento da... no mês de Copa, não vai ser resolvido, mas pelo menos mobilizou a população, chamou a atenção dos governantes que nós temos um problema a ser resolvido. Quando será resolvido ou não, é outra situação. É o que até o Fábio falou, chamou a atenção aqui da educação do colégio. Quer dizer, qual é a preocupação do taxista falar ou não falar inglês? Você tinha que estar preocupado desde que ele começou no colégio, quando ele chegasse agora, porque todo mundo podia falar inglês. Agora o inglês que chega aqui, ele vai estar do mesmo jeito que o brasileiro quando chega lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso não tem dificuldade nenhuma. Isso não é nenhum trauma que vai surgir, entendeu? Eu acho que, assim, pontualmente também, essa questão do advento da comunicação, a internet facilitou com que esse processo, né, se desse de uma forma mais ampla e que todo mundo tivesse acesso a isso. Eu tenho mais preocupação, desculpa cortar, é se o taxista vai conseguir achar o local, porque é placa de cão no endereço, você não acha. Cidade. Então, isso é mais preocupante do que se ele fala inglês ou não. Porque muitas vezes ele vai pegar o caminho, porque vai vir um motorista que não mora aqui no Rio para poder ganhar o seu dinheiro, trabalhar mais para trabalhar aqui no centro. E muitas vezes ele mora na Baixada, alguma coisa, e não conhece o centro do Rio, e ele está arriscado de se perder, porque você não tem placa indicativa, exatamente, você não acha a rua. Exatamente. E muito, muito pontuado também na manifestação do ano passado, muitos eram jovens, né? Então a chamada geração Y, que agora está crescendo, né? Já cresceu e se desenvolveu nesse mecanismo aí do campo aberto da internet, tem se mobilizado com relação a isso e tem levado todo o restante da população à rua para poder realmente reivindicar aí essa modificação, né, essa mudança. Mas eu acho que a internet, por ela ser esse campo aberto, ela tem facilitado isso cada vez mais. A gente vê aí, voltando a essa geração Y, essa questão do imediatismo, como o Dr. Marcos mesmo disse, hoje a gente vive uma praticidade muito imediata, tudo é para ontem, a gente quer entrar numa empresa e ser gerente, a gente já quer entrar numa escola já sabendo a linguagem da faculdade. Então a gente está num momento que é diferente e a gente quer o retorno imediato. E muitas vezes a gente, hoje de manhã eu estava conversando isso no café, muitos grupos estão isolados porque a gente já não trabalha mais no grupo, porque cada um quer defender o seu. Porque a gente já chegou no momento em que a gente não está conseguindo mais trazer para o grupo, então cada um vai salvar a sua fatia ali, né? O grupo hoje é Facebook, né? Exatamente, exatamente. Tanto que na manifestação falava muito isso, né? A manifestação dos 20 centavos, e aí outros ligavam a políticos, né? A grupos políticos. Não, não tem políticos, não tem religião. É um grupo de pessoas anônimas que se juntaram na internet para poder fazer essa mobilização. Mas de que forma que se dá, né? E como que vai conseguir? Então, o que se busca tem que entrar num consenso. Eu acho que existe um ideal comum, né? Todo mundo quer melhorar, mas quer melhorar dentro da sua fatia, né? Eu acho que a rede social ela tem uma questão de canalizar as frustrações e, né, multiplicar essas frustrações e acaba gerando essa situação. E às vezes expõe uma frustração, uma insatisfação que é comum. Só que você não tem mais essa reunião de massa, de escola, essa movimentação, você acaba vindo através da internet. Estou dando outro exemplo. Teve a dos 20 centavos, mas ainda há pouco nós tivemos o problema do rolezinho. Aí falando Copa do Mundo, relacionando a Copa do Mundo, onde é que você tem mais quadra de futebol? Quer dizer, você vai disputar futebol, mas você não tem onde jogar, você não tem mais uma praça adequada, você não tem uma área de lazer fora que não seja o shopping. Nem cinema de rua você tem mais. Então vai para onde? E você priva então a população que não tem acesso aí ao shopping? E uma coisa interessante nisso aí também é que nós fomos conversando isso outro dia na redação aqui, anteontem, que eu sou do tempo em que você sabia a seleção brasileira, a escalação completa. Você dizia do goleiro ao ponto esquerdo, dizia o banco reserva, de reservas, entendeu? Você dizia quem é que não tinha sido convocado e deveria ter sido convocado. Hoje em dia é difícil você pegar, mesmo com um álbum que agora voltou à moda, o álbum de figurinhas da Copa, é difícil você achar. Eu acho que algumas coisas, como a Copa vai ser no Brasil, e nós temos a internet, essa facilidade da comunicação, as mídias e as redes sociais, tudo isso. Há um campo de troca de ideias e de informações muito mais intenso e abrangente. Então há uma preocupação muito grande. Ah, não vai estar pronto. O Jerome Valk veio aí e disse que o negócio não vai estar pronto, não. Isso parece uma preocupação muito brasileira, muito tupiniquim nossa. Exato. Porque eu vi o Platini falando que na Copa da Itália, a bola estava rolando em campo e os caras estavam pintando aqui. Uhum. A parede ainda estava acabando a obra, porque não tinha acabado a tempo de começar a partida. E também tem um outro detalhe, que é quando a bola rolar, meu camarada, aí é Copa do Mundo, aí é seleção brasileira e aí não vai ter conversa. Você acha que os protestos vão dar uma pausa? Vocês acham isso, não? Eu não sei se os protestos vão dar pausa ou não, pode ter até uma redução, mas você chamou a atenção do Álvaro Figurinha, dessa falta de, né? Você não vê o debate na rua, você não vê mais aquela discussão, né? O Romário não foi chamado, quem não foi chamado, quem não devia vir, você não tem esse debate. Mas em compensação, você teve uma corrida ao álbum de figurinha, quer dizer, você teve um consumismo numa ponta mostrando que as pessoas estão ligadas na Copa, assim, elas só não estão discutindo, só não estão incentivadas a demonstrar. Talvez por receio de ir para a rua e ser confundido com manifestante, né? A gente não sabe o que pode acontecer, se, né? Se é manifestante ou é vândalo, ninguém sabe mais o distinguir, todo mundo que vai. É. Então você direcionou talvez a sua expectativa de Copa, o seu gosto pelo torcer a Copa, por uma coisa que é um consumismo de figurinha. Você e que é uma coisa que vai ficar como legado, né? Já que você fala tanto legado da Copa, o legado vai ser o álbum cheio. O álbum tem algumas características, eu acho aí, que são interessantes. Primeiro, porque é uma coisa lúdica. Segundo, que é uma maneira do pequeno torcedor, principalmente, reconhecer os jogadores, porque pode saber até o nome, mas não sabe a cara, o cabelo do Marcelo, como é que não é, o Davi Luiz, essa coisa, e você guardar aquilo como lembrança, virar realmente a memória, né, da sua memória pessoal daquela Copa do Mundo, independentemente do resultado. O que, que você acha, Giovanni? Eu acho também, já olhando até para uma fase didática, né, de professor, eu acho que é a oportunidade de você trabalhar várias coisas, né, geografia, trabalhar essa questão da prosódia, né, e tudo. Mas, voltando ao que você falou, eu acredito que vai haver, sim, ainda manifestações, acredito que ainda existam vários grupos, né, que estão contra isso, mas acredito que as pessoas hoje já começaram a se conscientizar de que vai acontecer a Copa. Entendeu? Não tem como não acontecer o evento. Vai acontecer o evento. Só que de que forma pode-se minimizar essa questão e trazer mais a fundo a questão social, né? A discussão nacional, né? Exatamente. A discussão da sociedade brasileira que então, é. As pessoas já começaram a se conscientizar com relação a isso, mas vai ser inevitável. Vale lembrar também que durante a Copa das Confederações no ano passado, houve manifestações, sim, e até em torno de estádios. Exatamente. Eu me lembro em Salvador, o cara transmitindo o jogo em Salvador, e ele chamou a atenção, o próprio locutor disse: olha, esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo aí não é da torcida, é o barulho de enfrentamento da polícia com manifestantes do lado de fora do estádio. Ou seja, chegou a interferir. Para a Copa, parece que eles não vão permitir esse tipo de aproximação. Aproximação por uma questão de segurança. A própria FIFA, pressupondo, né, não permite que você chegue a 2 quilômetros. Tem uma série de restrições de deslocamento. Já aconteceu até um jogo, não foi próximo ao Maracanã, que eles tiveram de afastar e algumas pessoas foram direcionadas até para a Quinta da Boa Vista, né? Naquela época em que estava se ainda latente essa questão da manifestação. Manifestações ocorrerão e ocorreram em outros países, isso é uma situação normal. O que se despertou mesmo no Brasil é um movimento que veio crescendo e que a Copa do Mundo acabou exteriorizando a nossa, talvez, revolta ou contra a política, contra o estado da coisa, que a Copa acabou trazendo latente. Quer dizer, você chega à beira da prova, da Copa agora, você ouve na rede social que agora não adianta mais, que o que foi roubado já foi roubado. Isso cria um sentimento de manifestação, sim, de reclamar. Eu tenho que reclamar, isso não pode, esse status quo tem que mudar. Não é possível que a gente mantenha um sentimento de que já foi roubado, né? Vamos voltar ao tempo passado, ele rouba, mas faz. Isso não pode mais existir. Então, esse momento é um momento que gera essas insatisfações, e a manifestação vai ocorrer como ocorre em qualquer outro lugar do mundo, e não vai ser uma coisa brasileira. O brasileiro talvez possa fazer até uma coisa mais divertida, aquela situação toda, que era o comum. Existem algumas coisas que eu acho que são muito peculiares e serão bastante peculiares ao Brasil, como, por exemplo, nós temos visto agora, esses últimos dias, manifestações de indígenas por demarcação de terra, que é uma coisa histórica dos índios, uma luta histórica. E nós temos visto duas manifestações em Brasília, que é a capital do país, e, portanto, mesmo que lá não seja o principal palco da Copa do Mundo, é o palco principal da atenção nacional. Então, os estrangeiros vão estar atentos, assim, ao que acontece na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes, principalmente com os índios. Aqui no Rio de Janeiro, a aldeia Maracanã, ao lado do estádio do Maracanã, portanto, dentro desse perímetro de 2 quilômetros que a FIFA impediu qualquer tipo de mobilização, é interessante. Isso são características e peculiaridades brasileiras que vão ganhar muita repercussão, eu acho que mais dentro do país do que fora, porque na aldeia Maracanã, eu me lembro que quando os índios se insurgiram contra a remoção, eu fui lá num sábado de manhã e encontrei a imprensa alemã. Não tinha imprensa brasileira lá, entendeu? Eles estavam atentos ao que estava acontecendo e nós não. Sim, é verdade. Até nas redes sociais ontem o Zé de Abreu divulgou uma foto, ator, de um índio que estava na manifestação chutando, não me lembro se era uma bomba, mas ele de calça e um tênis, sabe, Nike, de uma marca, isso. O Nike Zero. Zé Mané de Abreu. Exatamente. Gostou. Zé Mané de Abreu. Vai misturando as bolas, mas tudo sim, bem. Sim, sim. Então, assim, Isso já era é muito de consumo. Exatamente. Mas então, às vezes, existem coisas que acontecem dentro do Brasil e que muitas vezes não são discutidas dentro do próprio país, né? Fica sendo matérias internacionais e a gente fica sabendo disso por fora, né? Nós somos os últimos a saber. Eu acho vai, ser, que... vai ser interessante que vai ter criança hoje que vai falar, e nós temos índios, não sabia, né? perceber agora. Isso também, aí é um legado de um período autoritário que nós vivemos, né? Num período de ditadura em que nós não sabíamos, quem é que falava de índio, né? Os índios só começaram a ter alguma visibilidade depois daquele período, Raoni, né? O Juruna mesmo aparece em 82, se elege deputado federal em 82, já no, na primeira eleição livre para governador, uhum, durante a, no finalzinho da ditadura. Mas, de qualquer maneira, faz parte dessa agenda que está represada, que está reprimida, essa agenda social, a visibilidade dessas pessoas, e não só os índios, mas os sem teto, os moradores de favelas agora pacificadas, que estão questionando fortemente essa política você de falou, pacificação. Você falou sem teto, eu estava burro. O Giovanni estava falando aqui, eu estava lembrando, Teresópolis se gastou aquela fortuna lá com a Grande Cumari, mas ali do lado aí ainda tem gente desalojada sem construir, com aquelas chuvas que foi 2, 3 anos atrás, a cidade não conseguiu ser reconstruída. Você gastou, a Granja é aquele centro, né? Aquele o centro técnico da seleção. Da seleção que se gastou uma fortuna, que é uma coisa linda, mais tecnológica do mundo, mas está na cidade que não conseguiu reconstruir depois de uma chuva. Você cria um paradoxo muito grande. Você cria, né? Aí você expõe, você acaba expondo essas fragilidades. Isso cria uma indignação. Quer dizer, você tem. Esse dia eu estava ouvindo sobre o Hospital do Andaraí, que virou um centro de referência onde estavam sendo treinados médicos para atender a Copa do Mundo. Mas a população, se for no Hospital do Andaraí, vai ficar no corredor, não vai ter vaga. Quer dizer, então, que conflito é esse? Como é que você tem um espaço público que serve para treinamento para médicos, para atendimento para a Copa do Mundo, mas você, quando a população precisa de uma coisa simples, não tem acesso porque não tem leito, não tem isso. Você está treinando o taxista para receber turista estrangeiro, mas o brasileiro não tem dinheiro para pegar táxi. Esse que é o problema também, né? Agora, também tem a questão, Giovanni, do padrão FIFA. Eu acho que isso veio muito em função do padrão FIFA. Padrão FIFA de qualidade. Não é? Quer dizer, o padrão FIFA criou uma... Isso virou quase que um mito, né? Essa coisa... Eu quero padrão FIFA para isso, padrão FIFA para tudo. Sim, porque é uma exigência muito grande, né? E a gente é posto de uma forma assim, ó, você atende ou você não faz, né? Então, a todo momento você tem uma comissão que vem para poder saber se está acontecendo, se não está acontecendo. Então, uma fiscalização muito grande. E aí as pessoas começam a se questionar, poxa, por que a gente consegue fazer esse atendimento a um jogo e não consegue fazer os atendimentos à sociedade? É uma questão pessoal, né? Ali está precisando realmente, como o doutor mesmo falou... Pessoas vão lá para o Hospital do Andaraí e são atendidos no corredor, no chão, muitas vezes. Então, realmente, isso dá uma indignação. Agora, eu queria até jogar isso também. Você acha que há a possibilidade da gente voltar? Porque existe uma... Está circulando pela internet de que há a possibilidade de se vetar a utilização da internet durante os jogos, né? Para que não haja essa proliferação aí de manifestação. Você acha que há assim, realmente possibilidade disso acontecer? Ou pior, a gente voltar àquela época de repressão mesmo do governo contra as pessoas? Porque a gente tem aí uma liberdade de expressão que foi dado, né? E esses novos talentos hoje, a todo momento já utiliza essas redes para poder se manifestar. Você acha que há possibilidade disso? Muitas vezes eu me questiono, entendeu? Eu acho, o Giovanni é um otimista. Considerar que nós temos liberdade de expressão e de otimismo. Porque o que nós temos, na verdade, é uma mídia que é sócia da CBF, da FIFA, na realização e do governo, na realização da Copa do Mundo. Então, essa mídia, ela não dá a mínima cobertura nem aos índios, nem aos sem teto, nem aos favelados. Ao contrário, ela criminaliza essas manifestações públicas. Isso é o que nós temos visto, é o que tem acontecido. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia de coisa nenhuma, nem vendendo nenhuma ideia. É o que nós temos visto realmente. E é difícil você acreditar que a polícia possa ser mais violenta do que ela já tem sido. Aí nós já estamos num período em que o aparato policial dispõe de instrumentos mais poderosos. do que os usados durante a ditadura para neutralizar qualquer manifestação de oposição. As armas não letais, esses negócios de choque que eles dão, que matou um na Austrália, ele é um brasileiro na Austrália. Quer dizer, esse tipo de preocupação, eu acho que cabe mais às autoridades, não a gente. Eu não sei, eu gostaria que você, que é advogado e, né, professor de direito, Marco Antônio, falasse sobre isso. Porque me parece que o Estado brasileiro é que deve se preocupar com isso. O governo brasileiro, e aí eu falo da presidenta Dilma Rousseff, do ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, que vem sendo muito questionado pela questão indígena, principalmente. Essas pessoas, institucionalmente, é que deverão ficar preocupadas e não nós do lado de cá, porque nós estamos exercitando o direito que o Giovanni bem otimistamente acredita que exista, né? O Estado, é impressionante como é que nós estamos no século XXI e nós ainda temos essa vertente aqui que ficou marcada, né? Nessa coisa do aparelho do Estado repressor, né, dessas manifestações, e a população não percebe, né? Você continua discutindo, não, nós estamos na democracia porque eu posso falar o que eu quiser, posso votar, mas não é assim. Você tem uma repressão grande do Estado contra a manifestação. Nós tivemos exemplo aqui no Rio de Janeiro, são situações gritantes, você vê manifestação de professor, uma polícia que não é preparada para esse tipo de conflito, que é normal, ela é preparada para o choque, então ela vai com arma de choque, vai com granada de efeito moral, vai para isso, muitas vezes para um grupo de 150, 100 pessoas que você conseguiria solucionar tranquilamente. Naquela manifestação do ano passado, eu comentava, meu pai em casa falava assim, a gente ia para o Maracanã com 120, 130 mil pessoas e tinha policiamento e não tinha aquela guerra que a gente tem hoje com metade da pessoa que vai para lá. Então, quer dizer, a postura da polícia, isso que não foi treinado, não foi adequadamente preparado para esse tipo de solução hoje. Então, você cria um choque enorme, muitas vezes sem nenhuma situação, uma situação que você poderia contornar se você tivesse sido bem treinado, você tivesse com uma outra capacidade de abordagem, de tratamento prévio. Não o que se faz hoje, que você já chega cercando e isolando, e não é a forma que é feita. Então, essa situação de repressão, esse medo, nós vivemos numa situação cada vez mais, não digo reacionário, mas um conservadorismo político, que a gente vai perdendo essa noção de que nós estamos numa democracia, mas nós estamos retrocedendo cada vez mais pela força do Estado, pelo não comando, essa situação solta. Quanto à internet, de cair ou não cair, eu não acredito que o governo tome nenhuma atitude, acho que não tem nem meio de ninguém vai fazer manifestação pela internet, vai derrubar. O que eu acredito é que a gente não tem estrutura suficiente para a demanda toda e a qualidade, que já não é essa coisa toda, acaba caindo de vez e você fique, porque você tem como direcionar. Eu preciso de, por exemplo, maior sinal para a área do Maracanã. Então, quem tiver do outro lado da Bahia, que fique sem internet lá, vai trabalhar lá com G, 0,5G, qualquer coisa que eu vou, porque eu preciso. Não que vai ser uma coisa deliberada para ninguém fazer, entendeu? Só para ilustrar o que você falou desse anacronismo brasileiro, que interessante, que nós estamos no século XXI em alguns aspectos. Nós ainda vivemos no século XIX, não saímos do século XIX, como no trabalho escravo que a gente vê, inclusive trabalho escravo infantil. E nessa última manifestação, a penúltima manifestação dos índios na esplanada dos ministérios, que foi reprimida por uma bomba de gás lacrimogêneo pela PM, um policial foi ferido por uma flechada. Exatamente. Quer dizer, onde é que nós estamos? Como você, é que nós... E você chamou a imprensa, eu estava lembrando disso, fugiu, que ontem a discussão era como é que você qualificaria o ferimento com a flecha, com a flecha, porque todo mundo dizia que a bala você sabia, mas ontem a discussão era como é que você vai qualificar com a flecha, quer dizer... Uma flecha perdida? E a repressão, todo o peso caindo sobre o índio, como se o índio tivesse errado e ter lançado uma flecha, porque ninguém sabe mais o que era a flecha, foi ferido, então nem juridicamente você ia conseguir mais. Você vai enquadrar isso, né? Onde é que está isso no código? No código penal. Eu fiquei rindo que eu falei, não tem nenhum sentido você ficar discutindo qual é o ferimento de uma flecha. Tem que saber como e por que esse índio foi obrigado numa situação no Planalto, com todo mundo preparado, todo mundo dirigido, ele conseguiu lançar uma flecha, ele foi obrigado a lançar uma flecha, porque ele não foi lá deliberadamente, não foi no início que ele chegou. Nas manifestações do ano passado, eu me lembro que naquela mega manifestação, um dos comandantes da Polícia Militar disse que a corporação não está preparada para enfrentar 300 mil pessoas na rua. Essa ideia que ele externou ali do enfrentamento mostra bem o caráter que tem esse policiamento ostensivo no Brasil. E o mais impressionante é a gente ver que as pessoas, esse conservadorismo da sociedade, aplaude e concorda. Você vê esse filme Tropa de Elite, as pessoas aplaudem no cinema, aplaudiam no cinema as cenas de tortura. Ao mesmo tempo, você tem a discussão num nível mais elevado da sociedade de que a tortura é abominável, a tortura é inadmissível e é imprescritível em termos legais. E em nível internacional é um crime que é considerado em todos os lugares do mundo um crime hediondo e tal. Mas as pessoas toleram no Brasil, mais do que toleram, elas até incentivam. Você tem os linchamentos. Aí eu acho que mistura um pouco a questão da falta de justiça e a sede de vingança, quando essas coisas se confundem. Se confunde, se confunde, e me parece hoje o descrédito nas instituições ficam cada vez mais claro. Quando a instituição não sabe lidar, não tem um mecanismo de lidar com essas novas demandas, você acaba criando descrédito. Então você vai fazer uma manifestação e chega lá e você vê a polícia militar com aquele fardamento dos tartaruga ninja, né? Um fardamento que é uma coisa, ali na Assembleia Legislativa são todos eles com aqueles coletes, aqueles capacetes. Para enfrentar pessoas que não têm aquele... Para enfrentar, olha como é. Para enfrentar, porque eles estão lá dispostos a enfrentar. Você não vê ninguém negociando. Sim, exatamente. Até porque você imagina você ir negociar com uma pessoa que tem 1,90m, que está com aquela farda preparada para a guerra. Robocop, no Robocop, como é que você vai discutir? Quer dizer, não é uma preparação... É uma inversão de valores, Porque você está sempre pronto para o conflito, para o embate. Você não vai para solucionar e contornar e mediar. Você vai para... entrar em choque. Você prepara, e as instituições são o judiciário é preparado para ficar solucionando conflitos. Nesse cenário, nesse caldo de cultura, eu acho muito curioso que a polícia militar, já há mais de uma década, tenha aulas de direitos humanos para os soldados que vão vestir a farda e ir para a rua. Na academia da Polícia Militar, você tem aula de direitos humanos. É ao mesmo tempo em que a primeira aula que eles aprendem é você intimidar, o tapa na cara. É a abordagem da polícia. Não, e ao mesmo tempo que a população vê aquele policial com aquela fardamento do Robocop pronto para conter manifestantes, você não vê um policiamento daquele na rua. Então você é assaltado, você é roubado, mas você não acha um Robocop do seu lado que possa lhe ajudar naquele momento. Exatamente. E isso cria esse distanciamento, isso cria uma zona de desconforto, de conflito, porque eu quero a instituição, para me ajudar. Eu quero a instituição ao meu lado, não uma instituição contra. Então isso começa a criar esse conflito. Por isso que muitas vezes você... é inversão. Por isso que fala mal da polícia militar. Porque você só vê o lado da polícia militar de confronto contra você e não ao seu favor. Então isso é que tem que mudar. Essa mentalidade, essa situação, porque a polícia militar ela não pode mais ter essa vertente militarista que nós temos. Então tem que desmilitarizar. Exatamente. Talvez seja o caminho. A solução seja essa, Giovanni? Não sei, isso é tão complicado, né? Muito complicado. Até essa semana também saiu uma nota no jornal falando de que essa ocupação dos militares na Maré, eles estavam, custa por dia, eu acho que 1.200.000, e muito se discutia, até um amigo meu de lá do Complexo do Alemão, o Renê, falava sobre isso, de por que colocar esse investimento todo para pessoas, né, militares lá para ocupar a área e não investir em educação. E muito se discutia também sobre isso, né? Outro aspecto que você acabou de chamar, custa 1.200.000, ninguém sabe. Pode ser 1.400.000, pode ser 900.000, porque a transparência você não tem, ninguém te explica. Você não tem acesso a essas informações, você não sabe de que forma isso. O dinheiro do governo não tem dono. Você não tem dono, quer dizer, 1.200.000 para um aparato policial, será que você precisa de 1.200.000 para um aparato policial? Será que isso junto não vai com uma creche, não vai com... E pior do que isso também é você falar para uma população que não tem acesso nem muitas vezes a um salário mínimo. Pois é, isso aí. Você colocar uma situação dessa para... Você viu o exemplo dos garis? Os garis fizeram uma greve bem sucedida, vitoriosa, conseguiram um aumento inédito de 37% e o piso salarial passou para um salário mínimo e meio. Quer dizer, como é que nós estamos achatados? Como é que os salários em geral, os professores estão brigando, os médicos brigando, todos estão achatados. Agora eu queria voltar um pouquinho, Giovanni, você falou, talvez isso seja complicado, no caso brasileiro pode ser complicado você desmilitarizar a polícia. Mas na Argentina a polícia ostensiva de rua é desmilitarizada. Sim. Nos Estados Unidos ela é civil, em todo canto. Entendeu? Em países mais desenvolvidos, no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil e até no estágio inferior, as polícias são civis, as polícias não são militares. Aqui nós temos esse problema da polícia desde 1808. Sim, a polícia ela é militar porque ela foi criada para proteger patrimônio, atacar as pessoas, e aí não foi feita com o princípio cidadão, né? Mas será que não é uma questão assim de cultura, valor... Né, que a gente já traz isso, já... Porque eu não sei, assim, por exemplo, muitas vezes era aquilo que a gente tinha discutido aqui, né? As pessoas já trazem isso, aplaudem o filme Tropa de Elite, mas ao mesmo tempo você vai pra rua para poder questionar essa polícia ostensiva, né? A forma como essa polícia aborda, não só qualquer uma pessoa na rua, né? Ontem um rapaz foi preso no Alemão, o Romarinho, e acusado de tráfico de drogas, e a comunidade disse que ele não era um traficante, as pessoas disseram, e as pessoas desceram em um protesto pacífico, e o protesto pacífico se desenrolou normalmente, chegou até a Avenida Brasil, foi tranquilo, quando chegou lá, houve um tiroteio, um negócio, e um de 20 anos morreu. Que não tinha nada a ver, quer dizer, ele estava no protesto, mas não tinha nada a ver com o Romarinho pessoalmente, não era, não estava armado com pedra nem com arma para atacar a polícia, e morreu. Quer dizer, então responde-se com bala? Quer dizer, na verdade, qual é o tipo de diálogo que é possível você manter? Como é que entra? Você entra para cumprir um mandado, você entra para efetuar uma prisão e você não tem um controle, você não tem uma negociação, discussão, debate para você conter essa manifestação. A população, a comunidade, o Olho Brilho, com certeza, ele é ou não é, mas ele tinha um mandado de prisão. O que eles foram fazer foi cumprir um mandado de prisão. Então, se você tem esse respaldo, se a comunidade entende qual é o seu papel e você entra de uma forma adequada, você não tem um protesto. Você tem um protesto, você não vai ter protesto. Você vai ter sim uma reação da criminalidade. Aí você vai poder distinguir quem é o criminoso e quem é realmente o protesto. Mas a forma de você ingressar esses anos de massacre, a situação toda, é que leva essa desconfiança da polícia. Porque quando ela sobe, ela já sobe. Você tem que, hoje você tem que mudar exatamente esse comportamento. Ela já entra para poder apagar o fogo. Você, né? Já então... espera sempre o confronto, você espera sempre a pancada. Então, quando exatamente. Você está preparado para a pancada, você está sempre... Na escola a gente aprende que existem duas formas de dominação, né? Ou é pela inteligência ou é pela força. Então, essa relação... trabalhar a inteligência demora muito, né? Essa nossa relação com isso tem que ser muito discutida, muito debatida, porque gera até uma situação meio hipócrita. Quer dizer, quando bate, eu sou contra, quando bate no outro eu sou a favor. Isso gera, nós temos que ter esse cuidado, porque... Quando a polícia está batendo num suposto bandido, todo mundo bate palma, né? Torturando. Ah, mas quando me atinge, eu sou contra. É o negócio do linchamento, né? As pessoas... Você viu o caso da mulher no Guarujá? Quer dizer, ela sequer existia. Aquilo isso... ali foi um perfil traçado no Facebook. Exato. Com uma descrição de uma pessoa. Poderia ser qualquer uma. Uma loura, jovem, magra, entendeu? Daí os caras saíram na rua, é ela, e deixaram a mulher. E aquilo externou um lado muito forte da sociedade que tem que ser repensado. Porque quando foi aquele do Flamengo, que é o Marroco, que botou... Ficou no poste, né? Ficou no poste, como ele era supostamente um ladrão, um morador de rua, todo mundo achou que estava certo, inclusive foram lá defender, né, na imprensa, no jornal. Mas quando foi do Guarujá, comprovadamente inocente, todo mundo, mas isso foi um absurdo. Nós temos que propor, discutir que nós estamos diante de um Estado Democrático de Direito, que, quer dizer, nós queremos, né, chegar a um Estado Democrático de Direito onde você não pode ter o exercício da força, seja para o bandido, seja para o inocente. Há justificativa. Quer dizer que você pode usar violência arbitrária contra... Não pode. Não pode. Então, esse é o princípio basilar, e isso é que não está inculcado. É isso que você diz assim. Será que a gente não tem isso dentro da gente, interiorizado? Sim. Isso através dos tempos é uma coisa que vem do meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, passou para mim, eu estou passando para o meu filho, até inconscientemente. Quer dizer, você fala em direitos humanos e fica um discurso vazio, porque na verdade você é o primeiro a segregar o seu vizinho, a não segurar a porta do elevador para ele chegar. Exatamente. Você é o primeiro a puxar a porta, fechar e subir logo para ele ficar esperando o elevador. Quer dizer, esse tipo de comportamento, esse tipo de individualismo e falta de solidariedade, eu acho que está na raiz. Esses valores, né, de você estar dentro de um ônibus e alguém pedir a sua bolsa para segurar ou dar espaço para um idoso sentar. Agora, há pouco tempo mesmo, a gente está nessa discussão agora da lei da palmada, né, de que não pode se bater na criança. Mas e a gente teve até uma discussão agora com a Xuxa, né, lá em plenário. E isso, assim, entrando até nesse mérito, né, quando eu era pequeno, eu cheguei a apanhar, mas isso não vai descaracterizar a personalidade, né? Pelo contrário, a gente vê que muitas vezes a gente dá oportunidade e muitas vezes as pessoas começam a desenvolver outros valores. E aí ela entra realmente nessa questão de você ficar no individualismo total. Pois é. Enquanto está dentro dos meus anseios, das minhas preocupações, beleza, eu estou ali defendendo, mas passou disso, eu não tenho agora mais preocupação. Voltando aqui à questão da Copa do Mundo que está chegando, e já que nós viajamos bem no assunto, eu queria que nós amarrássemos com o seguinte: vocês acreditam que a Copa do Mundo seja um potencializador dessa mobilização social? Ou seja, se o Brasil for bem e ganhar a Copa, tudo ficará tranquilo e nós teremos mais paz e harmonia, teremos a polícia ganhando flores na rua. E ao contrário, se o Brasil for eliminado, e quanto mais cedo ele for eliminado, a situação ficará pior ainda do que o que nós já estamos, ou será mais agravado. O que, que vocês acham? Olha, Golo, pela questão do mercado de trabalho, no meu ponto de vista, assim, teve bastantes oportunidades para as pessoas poderem se inscrever para participar dentro das áreas, cresceu-se o número de vagas, né, dentro do mercado de trabalho, principalmente essa questão de voluntariado. As pessoas tiveram a oportunidade de poder conhecer novas áreas de atuação, mas muito se discute também sobre a qualificação dessas pessoas para poder ocupar essas vagas, né, principalmente essas vagas emergenciais, né, que não se tem. Eu acredito que há possibilidade, sim, de se desenvolver, e você tem uma gama muito grande de oportunidades. É preciso saber, né? Trabalhar isso. Você tangenciou, saiu pelo outro lado, agora eu vou puxar você para um lado aqui que eu achei interessante, porque é o seguinte: eu vi uma entrevista de um diretor da área de RH, eu acho que do Diese, lá em São Paulo, pelo rádio, ele falando o seguinte: o problema maior no mercado de trabalho brasileiro hoje não é tanto a qualificação da mão de obra, não é você correr atrás do trabalhador técnico, de nível técnico, mas é uma questão de urbanidade. A pessoa não sabe dar bom dia, não sabe dizer por favor, não sabe como lidar com o outro. O relacionamento. O outro, entendeu? Então ela não se vê no outro e isso cria obstáculos muitas vezes intransponíveis para ela entrar no mercado de trabalho. Você não pode botar a pessoa num balcão se ela vai tratar o outro a bofetada, né? Não tem jeito, não tem solução. Agora eu quero que você retome, porque a questão era outra. Você acha que a Copa do Mundo pode, dependendo do resultado do Brasil, melhorar ou piorar a situação em termos de manifestações de rua, em termos de insatisfação popular ou de satisfação? O que, que você acha? Confesso que eu já pensei que se perdesse, saísse logo no início, poderia... Eu acredito que não terá grande influência. Entendeu? Acredito que a questão toda é o acompanhamento pela população, que pode ser que vai crescendo, passou de fase, vou assistir o jogo da próxima fase. Mas que não tem nenhuma influência, assim, contra a manifestação ou não. Porque a manifestação ela tem um sentido já próprio dela, uma, que independe do Brasil ganhar ou não ganhar. Nós não vamos voltar lá, né? 90 milhões em ação. Aliás, naquela época dos 90 milhões em ação, já não era isso aí também. Na verdade, você se lembra que o Brasil, pouco antes de embarcar para o México, ele teve aquela mudança na comissão técnica, né? Puseram o técnico para fora, que era um comunista, era jornalista, esse tipo de coisa, que era João Saldanha, e entrou o Zagallo. Então, quer dizer, e o Parreira, e aí começou o capitão Bonetti, entrou uma nova mentalidade no futebol, que é essa mentalidade que está até hoje aí com o Scolari, o Filipão. Exatamente. Você acredita que o que pode acontecer no máximo então é o Brasil perdendo e a gente fazer uma passeata na rua fora Filipão? Porque aí também não vai adiantar mais nada, né? Porque aí fora Filipão, depois que perdeu, não adiantou mais nada, né? Vai ter que ser fora alguma outra coisa, né? Gente, para encerrar, então eu queria que cada um fizesse uma despedida aqui. É, no tom otimista do Giovanni, abrindo essa despedida, e depois você, Marco Antônio. Fala aí, Giovanni. Eu acredito que existam muitos desafios, né? Existem muitos desafios aí pela frente, relacionados em várias áreas, né? Cultura, social, do mercado de trabalho também. Mas a gente não pode esquecer do foco, né? Que é o desenvolvimento. Então, não só o desenvolvimento do país, mas o desenvolvimento pessoal de cada um. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar e precisa estar atento a essas situações. E muitas vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade com o que tem, né? Se a vida te dá limão, vamos fazer limonada com isso. Então, vamos aproveitar a oportunidade da Copa aí e tentar modificar de que forma que isso pode trazer benefícios para a gente. Vamos trabalhar, estão se investindo em estádios, beleza. Vamos tentar ver alguma coisa que possa ser feita para poder desenvolver nas comunidades, as crianças para poder desenvolver esporte e trabalhar mais cultura com relação ao esporte, porque isso também ajuda. E muitas vezes a gente sair um pouco do conformismo, né, nesse berço esplêndido, e colocar realmente a ser um pouco de vidraça, né? Para as pessoas poderem olhar internamente e perceber o que está acontecendo. Legal, você, Marco Antônio. Primeiro eu vou falar até a situação do consumo, para que não esqueçamos que nós, nesse período de Copa do Mundo, a gente tem que continuar fiscalizando e atento aos direitos do consumidor, porque essa época é a época propícia. Infelizmente nós temos aí estrangeiros chegando e sendo tratados diferenciados, de forma diferenciada, que não é o sentido. Nós temos que fazer valer os direitos da forma que está. Então a fiscalização continua sendo bastante importante para que a gente possa ter o respeito da população que vem, o estrangeiro que vem, o turista que chega aqui, ele é respeitado e ele possa voltar, saber que ele é bem tratado. Que ele se sinta respeitado e que, portanto, tenha respeito também por quem está tratando. Por quem não está tratando. Então, essa relação é extremamente importante e isso passa por essa vertente de consumo. Quer dizer, não é cobrar um preço exagerado porque é turista, não é querer buscar uma vantagem porque é turista. É tratar de uma forma adequada e fazer valer o direito do turista, porque isso fica. Isso efetivamente fica. Esse aqui é o legado. Quer dizer, você mostrar uma cidade cordial, uma cidade ordeira, uma cidade que respeita o direito do outro. Isso fica. Que o taxista em inglês é mais importante o taxista entender o que o outro quer, mas cobrar a tarifa adequada, não fazer nenhuma bandalha por conta daquilo, do que saber o inglês. É mais importante ele chegar no hotel, não ser cobrado com uma tarifa ou uma sobretaxa porque é estrangeiro, do que ele ser atendido adequadamente. Um cavaleiro que não entende inglês, mas sabe tratá-lo bem. Eu acho que no final, quer dizer, no geral, é isso que acontece. As exceções é que acabam no noticiário, né? Assim como quando o sujeito que é o faxineiro acha uma mala cheia de dinheiro e devolve, ele vira notícia. Né? O outro que acha a mala de dinheiro e não devolve, ninguém sabe. E é isso que nós temos que despertar, porque o certo é devolver, não é? Não pode ser o extraordinário tratado como uma exceção. Esse Exatamente. É o certo, e é isso que nós temos que mudar. Esses valores que tem que ser mudar não, tem que ser retomados, porque eles já existiram em algum momento, então eles têm que ser retomados. É isso que me parece que esse momento até de reflexão e a manifestação, que seja tudo dentro da passividade, tem que ser pacífico, de forma que, mas que aqueles grupos que tenham reivindicações, que exponham que existe alguma coisa que precisa ser mudada nesse país, é um momento apropriado. Legal, gente. O Tema Livre agradece muito a participação do professor de Direito do Consumidor da Mackenzie aqui do Rio, Marco Antônio da Costa, que você acabou de ouvir, e também o Giovanni Falcão, gestor de carreiras e comunicação da Top Quality. Nós estamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro programa de uma série que virá aí sobre Copa do Mundo. Aguarde. Tema Livre volta amanhã às 10h05 da manhã. Um ótimo dia para você. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.